Estão presentemente a residir em São Francisco. Chamam-se Sleepy Sun. Este é o seu álbum estreia, que esteve disponível em 2008 de borla via download, e que este ano, 2009, foi lançado em formato físico pela ATP Recordings, a editora do excelente festival All Tomorrow Parties. Chama-se Embrace. Por aqui soou mais uma vez o tema Lord. A dar as boas-vindas a 2 horas de Orelha Extra, esta que é a emissão 54, com Fernando Cabrita no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Podcast em www.orelhaextra.com. E vamos passar já para uma recuperação, álbum de 1998 para o norte-americano Alan Shearing, do qual nunca mais tivemos notícias, ele que foi membro também dos excelentes AC Cotton. Straighten up your heavy head. longer, then I have to start all over. If I told you all I know, I'd have to kill you nice and sober, then I'd have to start all over. One more time around Our Lady of the Lake for vindication. Lately there's been one more mission. There are no mistakes. Step further, just go on alone. Give me Utah, my salvation. Best ones go unknown. If I told you all I know, I'd have to kill you nice and sober, then I'd have to start all over. If I told you all I know, I'd have to kill you nice and sober, then I'd have to start all over. Then I'd have to start all over. Then I'd have to start all over. Pensamos que ao fim de 10 anos este único álbum para o norte-americano Alan Shearing, de título Seconds West, soasse ainda tão bem, porque ficaram dois exemplos, dois temas, Wake Up Elvis e tão bem Utah Salvation. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Until the day. begins. Please sing a song that I can wait until the day begins. Please sing a song that I can wait until the day begins. Please live a life so I can see until the day begins. Please sing a song that I can wait until the day begins. Please live a life so I can see until the day. Cidade de Suíça, de Lausanne, Guy Meldam e Christian Paud, que dão pelo nome de Larita, participarem no volume 2 da série Friends of Friends, precisamente da editora Friends of Friends. Depois do álbum estreia em 2008, Difficult Fun, os Larita voltam nesta série no volume 2. No volume 1 tínhamos tido Daedalus com Jogger e desta vez Larita com também outros suíços, os Beauchamp. Dos primeiros ouvimos Promises e destes Beauchamp, Calypso. 2 para a série Friends of Friends, desta vez com os suíços Larita e também Beauchamp, respectivamente os temas Promises e Calypso. E na primeira hora de Orelha Extra, através da RUC, Rua e Castrense, podem ouvir via o streaming direto em RUC.pt. rua.pt e radiocastrense.net. Tempo que não víamos tão bom power pop, são os Fever Bee no vinil que poderemos considerar um EP, são 5 temas e tem a particularidade de no lado A ter esses 5 temas e no lado B precisamente os mesmos 5 temas, gastando no lado temos sempre a vantagem de ter ainda o outro. Chama-se The Lonely Sailor Sessions e foi editado pela Burger Records depois de ter saído em CDR, gravação muito, muito caseira da própria banda Fever Bee. E para continuar, uns sons agora mais... It was your birthday yesterday. Calmos. I gave a gift that almost took your breath away. But to be honest, I nearly left it on the train. For your lover, give some time. You talk forever on the phone to your mother, and with my thoughts I'm left alone. Now and then I think how strange our love has grown. For your lover, give some time. I will give up these cigarettes, stay at home and watch you mend the tears in your dress, have your name and a rose tattooed across my chest, and be your lover for all time. Maybe I will drink a little less. Come home early and not complain about the dead. And give you flowers from the graveyard now and then. For your lover, give some time. I think of places that I've seen, a skipping stone across the ocean I have been, a rootless man with no one else to share my dreams, and for my lover gave no time. Here's a toast to you, Helene, to all the cinemas we ran in from the rain, laughing, clutching, soaking newspapers to your face. Then for your love you gave some time. I will give up these cigarettes, stay at home and watch you mend the tears in your dress, have your name in a rose tattooed across my chest, and be your lover for all time. Maybe I will drink a little less, come home early and not complain about the day, and give you flowers from the graveyard now and then, and for my lover give some time. For your lover give some time. O regressado Richard Hawley, seu novo trabalho True Love's Gutter. Para os mais distraídos, ele fez parte dos Pulp de Jarvis Cocker, tem já uma bela discografia a solo. Este é talvez dos trabalhos que mais gostamos, este recente True Love's Gutter, de onde soou For Your Lover Give Some Time. Hello from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Riding Kept clear a nossa muito, muito adorada Shannon Rice, mais um belo trabalho da senhora norte-americana, ou pelo menos cá na Europa, com a distribuição da francesa Vicious Circle. Chama-se Honeybee Girls e desta vez rodaram por aqui dois temas, Tall Countryside e Never Arrived. Também já com estreia por aqui, há uma ou duas emissões atrás, o novo trabalho e terceiro na carreira dos britânicos The Lamb Price Tree. Tem edição marcada para 19 de janeiro e chama-se Pictures. Mr. Grey, nothing like nothing like me. Vai sair na Wicked Cool Records, a editora de Steve Van Zandt, o saxofonista da E Street Band de Bruce Springsteen, e também um homem destas leads radiofónicas, tem um excelente programa de rádio. Chama-se Pictures e é o mais recente trabalho para os britânicos de Len Price Tree. Ouvimos Mr. Grey e Nothing Like You. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Primeira hora, Orelha Extra 54 com Fernando Cabrita, o francês Cricor Cochon, assim como Creaker and the Dead Hillbillies, o álbum saído na Tiger Sushi Land of Truth, e o tema escolhido The Times. Até ao fim, os Sunset Rubdown do mais recente Dragon Slayer, desta vez You Go On Ahead, Trumpet, Trumpet 2, e talvez ainda os Soul Savers com, claro, Mark Lanegan em Broken.

álbum muito ignorado nas ondas radiofónicas, mas tão bem qual é a boa música que não é. Bela colaboração entre o músico de jazz etíope, Mulatu Astatke, com o projeto britânico de Heliocentrix, neste álbum lançado pela Strut, de nome Inspiration Information. Já por aqui tinham rodado alguns temas, desta vez soou Addis Black Widow. É também o arranque da segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no ar através dos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra, 102.7 da Rádio Universitária do Algarve e depois um bocadinho mais para cima, mas ainda a sul, na Rádio Castrense em 93, esta última no Baixo Alentejo. O podcast surge em orelhaextra.com e vamos continuar com um dos nossos discos favoritos para o final deste 2009. California. Thank you. guns at home to pass the time away. Careful fingers and eyes turning old, smoking the whole time. Stars in tadpole dust in the daylight. Great leg passive saves us from later. Every camera loves you better. You quit trying. Destaque mais dois temas para o mais recente trabalho de Tim Rutili com os seus Califone, All My Friends Are Funeral Singers, precisamente Funeral Singers e Buñuel. E voltamos também ao último para Bill Callahan. Sometimes I wish we were an eagle. Working through death's pain. Last

Da banda de LA com mais uma cassete, são os Dirt Dress e desta vez a segunda fase para Perdido em La Sociedade, de três fases. Já tínhamos conhecido a primeira e agora regressam com esta segunda. Disponível também em download gratuito no MySpace do grupo www.myspace.com/dirtdress. O tema escutado por aqui foi Conversations. E também um álbum a solo do baixista Etíope, membro dos Gogol Bordello. É o seu primeiro disco em nome próprio. Chama-se o Senhor Tommy T, e o álbum leva o título The Prester John Sessions. We'll be right back. Thank you. trevel shed its petals, all unfolding the buds that it bloom nonetheless, all unfolding. I bet you could not guess the rest though, all unfolding. Oh bother, oh burden, oh bird boat, never really ever gonna sit very well high anyplace beyond the bow. Never really ever gonna fit very well high any side besides the sun. Dentro da meia hora final da emissão 54 da Orelha Extra, Ruque, Rua e Castrense, para trás o novo trabalho, segundo para a banda de Portland, Ha Holy Family, chama-se Reservoir, e o tema foi All Unfolding. Anteriormente também o baixista etíope que faz parte dos Gogol Bordello, finalmente o seu primeiro disco a solo, chama-se The Prester John Sessions. Falamos de Tommy T, o tema foi The Call. Tiger shifted. You'll learn soon enough. The prettiest whistles won't rattle the thistles undone. Excelente trabalho para os Decemberists, chama-se The Hazards of Love. Por aqui ficamos com dois temas, precisamente The Hazards of Love 1, The Prettiest Whistles Won't Wrestle the Thistles Undone e A Bower Scene. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita e apresenta-se já a seguir de Long Beach, California, The Growlers. Chegou-nos este belo disco dos californianos The Growlers, chama-se Are You In or Out? E porque ouvimos o tema que o inicia, Something Someone Jr. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Thank you. São os sons de encerramento de mais 2 horas de Orelha Extra, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, com Rival Consoles do álbum I.O. Agenda. E até ao fim iremos ficar com os Seawolf, o regresso através de Whitewater, White Bloom. Bye bye. To the orchard in the snow, there in the constellations, a Big Dipper far below. We walked through the blackness, felt the endless space around. And you bent down on your knee and picked an apple from the ground. Out past the forest where the saint Lawrence lies, we heard the cargo ships go pushing through the ice. You turned when we heard them. Your breath hung in the air. You said, just 'cause we can't see them doesn't mean that they're not there. But I'm not afraid of what I can't see. Don't need a reason, don't need to believe. Climbed up the ladder that leaned against the hay, and out in the distance of the highway far away, the headlights all sparkled, blending into the sky above, where the moon was coming up, and I knew that's all there was. But I'm not afraid of all that space, 'cause everything I need is written on your face. Carried our boots past the naked little trees. We smelled the cold bark in the air and the sweetness of the fruit on the ground and the wood smoke above. answer from his throne of light and pearls. Your grotesque, shrouded body that you loathe and you love is just an accident that only you can bear. You're invisible and as wild as the sea. Protector.